Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Gripe A é o tema de hoje do Seixal Saudável. O delegado de saúde do Conselho do Seixal, Nunes Pereira, está em estúdio para dar alguns conselhos práticos. As perguntas estão a cargo de Miriam Ferreira, do Gabinete Seixal Saudável. Em maio de 2009, foi confirmado o primeiro caso de gripe A em Portugal. O que é exatamente a gripe A e qual a diferença em relação à gripe sazonal? Ambas as doenças são causadas pelo vírus da influenza. Há vários tipos de vírus de influenza. O mais importante é o tipo A, que infecta qualquer mamífero ou ave. No caso da gripe sazonal, o vírus circula na comunidade, provoca a doença porque sofreu uma pequena modificação, a que chamamos mutação. Como circula na comunidade, há uma certa imunidade contra o vírus. No caso da gripe A, H1N1, dita pandémica, estamos presente um vírus novo, que há muito deixou de circular na comunidade e esta não dispõe de qualquer imunidade. Por isso, toda a população é suscetível a contrair a doença. A gripe pandémica atinge predominantemente pessoas mais novas. Pode acontecer que tenha uma evolução imprevisível depois de um início ligeiro, pelo que se aconselha que as pessoas, ao fazerem a vigilância da temperatura, até à cura. Como é que se transmite e quais os principais sintomas? Há uma transmissão direta e outra indireta. Falamos de via direta, isto é, quando estamos com gripe, ao falarmos, ao tossirmos ou espirrarmos, expelimos gotículas de saliva que contêm inúmeros vírus. Se estamos próximos, podemos inalar estas gotículas e ficar contaminados. Esta distância é, em geral, inferior a 1 metro. Se estamos a maior distância, estas gotículas caem e depositam-se na superfície e objetos próximos. Nós, ao tocarmos estas superfícies ou objetos e levarmos a mão à boca ou ao nariz ou aos olhos, podemos contaminar-nos. É a via indireta. Daqui a importância crucial, neste caso, para a higienização frequente das mãos. O vírus permanece nestas superfícies ativo entre 2 a 8 horas. São fatores que facilitam este contágio: a permanência em ambientes fechados, a proximidade entre pessoas e a não observação da conduta de etiqueta respiratória, isto é, ao tossir ou ao espirrar, devemos proteger ou tapar a boca e o nariz com um lenço de papel. Quanto aos sintomas, nada distingue esta gripe da gripe sazonal. A sintomatologia é precisamente a mesma. Febre em geral superior a 38 graus, tosse, dores de cabeça, dores de garganta, dores musculares, dores articulares, rinorreia, arrepios de frio. Por vezes, nesta gripe pandémica, há uma manifestação um pouco diferente da outra, que é a diarreia e vómitos. Para as pessoas que suspeitam ter contraído o vírus, o que devem fazer e que precauções devem tomar para evitar o contágio? Sendo uma doença de elevada contagiosidade, dois objetivos devemos ter presentes. Um é limitar a propagação da doença e outro, assegurar a assistência à pessoa doente. Atendendo a estes princípios, o indicado é permanecer em casa, não ir trabalhar ou escola. Se for uma forma ligeira, descansar, controlar a febre com antipiréticos, como paracetamol ou ibuprofeno, ingerir líquidos, principalmente sumos. Se necessitar de cuidados médicos, contactar a linha Saúde 24, cujo número de telefone é 808-24-24-24, que mediante a sintomatologia orientará a assistência médica a prestar. Evitar contactar pessoas próximas, ou contactar pessoas, se for inadiável sair, colocar uma máscara, e se essa saída for para necessidades de cuidados médicos, ao chegar ao local devo avisar a suspeita para ser encaminhado para uma zona específica de atendimento. Para evitar ser contagiado, recomendamos a vacinação, principalmente se incluímos um dos grupos de risco, evitar locais com aglomeração de pessoas e principalmente se forem mal ventilados, evitar contactar pessoas doentes ou suspeitas de gripe, se houver necessidade desse contacto, em geral guardar uma distância superior a 1 metro ou, na impossibilidade, usar máscara, não partilhar alimentos, copos, talheres, roupas ou objetos pessoais, lavar frequentemente as mãos, evitar levar as mãos aos olhos, boca e nariz, e levar um estilo de vida saudável. O que pensa da vacinação e quem se deve vacinar? A vacinação constitui o método mais eficaz na prevenção da morbilidade e mortalidade causada pela gripe. Diante de um quadro de ausência de imunidade, com todas as pessoas a serem suscetíveis a contrair a doença, todos devíamos ser vacinados. Mas estamos sujeitos a um determinado número de vacinas. De tal modo que foi organizado um plano nacional de vacinação contra a gripe por fases A, B e C, segundo a prioridade decrescente do risco perante a doença. Atualmente estamos na fase C. Devem ser vacinados nesta fase todas as pessoas indicadas nas fases A e B que não foram vacinadas. Destaco principalmente as grávidas do segundo e terceiro trimestre que não foram vacinadas nas fases anteriores e as crianças até 12 anos. Estes dois grupos podem fazer o agendamento diretamente no setor de vacinação do seu centro de saúde, bastando para tal ser munidos do seu cartão de vacinas ou do cartão de grávida. Todas as outras situações, portadores de doenças crónicas e imunodeficientes devem contactar o seu médico assistente, que emitirá um papel que comprovará a necessidade de vacinação e, munido desse papel, dirigir-se ao setor de vacinação para agendar a sua vacina. Como tem evoluído a gripe A no Conselho do Seixal? Não falo só do Seixal, a área da nossa atuação engloba os Conselhos de Seixal e Sesimbra. Tivemos os nossos primeiros casos em finais de julho, que aumentou de forma esporádica nos meses de agosto e setembro. Depois, houve um aumento mais progressivo a partir de outubro e atingimos o pico de maior incidência na 46ª e 47ª semana, isto é, correspondente ao período de 9 de novembro a 22 de novembro. A partir desta data, assistimos a uma diminuição que se mantém, como se tem verificado a nível nacional. Até finais de 2009, tivemos a nível nacional cerca de 180 mil casos. Na nossa região de saúde de Lisboa e Val do Tejo, cerca de 49 mil casos. E na nossa área, cerca de 4 mil casos. Destes, destaco que 80% se verificaram em pessoas abaixo dos 40 anos e mais de 60% abaixo dos 20 anos. Este é o ponto de situação da gripe A na região de Lisboa e Val do Tejo. Quaisquer dúvidas ou sugestões podem ser enviadas por e-mail para seixal.saudável@cm-seixal.pt. Proteja-se do frio. É o tema do próximo Seixal Saudável. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.